Na 24 foi o que ligou. Os primeiros foram os b-boy, os feat, oh. E na P2 foi o que marcou. Nos domingos moleque só queria se impor, né? Um tapete e um gravador, uma roda com os parceiros, compositor. Foi lá, lá, onde começou uma parte da minha vida de tudo que sou. As bicicletas mutuadas, lembra, lembra? Malcolm X quase sempre era o tema. O TT até pintou o emblema do Public Enemy que dava toda a cena. Pra rimar era em cima do banco, uns parceiros no canto, outros sempre dançando. Voltar pra casa era quase um pranto, pra mesma rotina de casa pro trampo. Hey, hey, hey, hey, hey. Não esqueça de onde vem. Não esqueça de onde vem. Mais quem curtir, era muito respeito quando ia ouvir. Era PMN, Racionais MC. Era GOG, Taíde, comando de MC. Era parava a madruga sem dormir, esperando os filmes loucos do Spike Lee. Traduzia as letras do Jack D, do Ice-T e do PMD. Essas paradas aí fortaleceram a base. Discussão de cor, discussão de classe. Os pau no cu dizia que era só fase, mas pra nós a política era arte. É, tempo bom que não volta mais. CNA e tios pretos reais. Focal ilegal, meu primeiro trampo, rapaz. Eu e o Marcão, vi quanto tempo faz. Hey, hey, hey, hey. Não esqueça de onde vem. Não esqueça de onde vem.